1-0, contato radar na decolagem, suba a via, saída Conde, para o nível 1-7-0. Conde 1-7-0, o azul 2-7-1-0. Conte seu autorizado, subtaxi. Estabilizado, 3740. 3740, completa a aeronave, chame torre em 1-18-1995. Retrovento, 3740. Voo 1739, desça para 2510, altímetro 1015, autorizado a aeronave, reporte passando a serra de 366. 2510, autorizado a aeronave, retornará o 3739. Grau 109. A linha de acola da 10, 1-642. Planta 3740, vai passando de serra. 3740, continua a aproximação, informarei que está livre. 3740. Tan 3198, bom dia, desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, altímetro em Salvador, 1095. Segundo 49, contra 20-8. Bom dia, 208 no 648. Qual a autorização, Tan 3198? Salvador, muito bom dia, voo no 648, decolado, Buca. Bono 648, bom dia, contato radar na tripulagem, suba via, saída Puca para o nível de voo 350. Via Puca 350, voo 1648. Utilizado no Renato, voo 1739. Voo 1739, inicio redução para a aproximação final, em torre em 1-8, decimal 900. 1-8-9-5, obrigado. Oi Salvador, bom dia, Gol 1739. Gol 1739, o dia continua a aproximação, informarei que está livre. 1739, sim. Após desvio. Voe direto Itape, desça para o nível 050. Voo 1648, dá presente, voe direto Jamo. Direto Jamo, obrigado, 648. 6-9-7-4-8. Rio Lima, controle Salvador, prossiga. Tente Yankee Romeo Lima, mantenha aqui alto os pés, proa do CEASA, aguardando transferência de comunicações. Romeu Índia, chame agora a torre em 1-8, decimal 900. Torre Salvador, Romeu Lima, reporta a curta final para a pista em pé. Bom dia, autorizado Fortaleza, dia 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Momocog do Frati, via Otávio 1-9. 3.5547, controle 120, decimal 8. Tango Oscar Golf Uniforme, acione código 0133. Mantenha condições iguais, 1.500 pés, via corredores e aguarde o contato da PNM. PNM 140, autorizado, ele é manter pista no zero. No 739, sala 54, direita só, no vizinho nesse momento. 739. Boa tarde. Boa noite, 739, via Alfa, via 54. 640, autorizado a decolar pistão 071, 30 graus, 109. Lima, vento 1, 30 graus, 109. Reforço solo controlado. Confirme para a Romeu Lima. Confirmando o pouso 17, prossegue direto, bate. Pouso 17, libra na Papá, para o Pátio Sinker, Romeu Lima. Romeu Lima, ciente, autorizado, pouso. Pista 17, vento 1, 30 graus, 109. Obrigado, graças, Romeu Lima. Fernando 140, lado 56, controle 120, décima 8. 08, boa, bom dia, obrigado. 48, bom dia. Bom dia, Fernando 140. Ou Fernando 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Tuca para o nível 350. 350, quando puder voar Aracaju. Solicitação, aguarde, Tucã, Ocean Air, 6140. E aqui o Romeu Lima, considerando solo 56, no corte, pode 5, de frequência. Uhum. 3198, cancelada de edições de Fugitato, desça para 2510, direto serviço 366. Segmento aeronave pista 10 está autorizado, altímetro 015, reporte de serviço 366, Sandra 19. Após desvio, está autorizado Aracaju. Após o Aracaju, muito grande. Sinuforme, no caixa pregos, mantendo no 1500 pés. Prossiga via corredores e reporte Interlagos, Oscar Golf Uniforme, altímetro no 015. Prossiga. Qual é a situação do nível 300 em coordenação com... O senhor poderia coordenar com o chão do centro ou nós teríamos solicitado para o centro? Confirme o nível solicitado. Queremos solicitar agora o nível 300 como final. 300 é incorreto na rota. 310. 310, ciente da solicitação, coordenaremos, aguarde o Oceano R1 no quartel. Obrigado, senhor. O Foxtrot Lima, o controle, por favor. Pés, o altímetro em Salvador, 1015, reporte o Fano da Barra, o Papa Romeu, Romeu Foxtrot. 770, ciente, posição coral, serviço radar terminado, mantém 160, chama agora o controle EL, frequência 120 desse ponto. Para 3191 autorizado para Terra Brava, Golfo Lima, via P 9807 até Moço, nível 360. Saída da Eole de Irume, primeira curva à direita. Transponder 5551 no controle Salvador, no 20.8. Autorizado para Terra Brava, Golfo Lima, via UP 9857 até Moço. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita. Transponder 5551, controle Salvador 120.8. M140, nível 310 autorizado, tudo mantém. Cotejamento correto, chame pronto, portão 07, na 6191. Autorizado, chame táxi, turno 094. Autorizado, chame táxi. Está atingindo 170, a 9 milhas para a posição Conde. O serviço será terminado. Solicite agora ao controle da Cajun 120 desse motor de voador 2710. Romeu, Foxtrot Lima, prossiga 500 pés, reporte através do Parque Pituaçu. Visual, 3198. A 3198, ciente, torre em 1 no 8.95. 3198, muito grato, professor. Dia, 3198. 3198, bom dia. Confirma a visual, senhor. Afirmativo, senhor. Estamos a 3 milhas por 372. 3198, autorizado. Pista no 0, vento 1 no 30 graus, 129. Série código 0155, confirme a altitude POB e o tipo de equipamento. Estamos no 1500 pés, o Charlie Papa Delta, eu aguardo a identificação no radar. Papa Tango Juliette, uniforme Papa, no código 5517, e confirme intenções. Sobrevoo Rio Vermelho, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Juliette, no Papapá, controle Salvador. Som é ascensão 065, confirme. Mantenha o 065, acione código 5517, Papatango Juliette no Papapá. R61 no 40, chama agora o Centro Recife. Centro Recife em 12685, alterna 25 aqui. 4, táxi autorizado para ponto de espera da pista 10, via Pátio Uni, táxi Índia, ponto de espera torre 1895, QNH 10 na pista. Bateu, táxi Índia, até o ponto de espera 1905, boa, 10 na pista. Gente, eu posso trazer para o sua sul o Paparro de Rota Portativa. O 4207, formação Quilo confere. Autorizado para Serra Bravo Golfo Romeu, via Pêndulo 10, o Base Pêndulo 16, Cosme DCT com fins, via Pêndulo 21 até Mocheque, nível 340. Saída da El, Leda e Irume, primeira curva à direita. Transponder 5554, controle Salvador no 20.8. Então, Rocha Golfo informe, chama agora a sua 18395. 1895, obrigado. 895, 895, Rocha Golfo informe. O 4207 está corrigindo a saída é da El Leda Motiva. 3 milhas, 74, 97. Do 54 milhas, do Oeste VR Salvador. Boa posição Mari para a chegada Mari. O altímetro 10, 15. Reposta no ideal de descida. Papapá, Serra de Alto. Está 3198, alto, planchamento da Juliette. Reporte. Reporte no ingresso do corredor Interlagos. Papapá, Serra Papadel. Serra Papadel. Afirmativo, corrigindo a matrícula, Charlie Papadel está ingresso em Interlagos com proa do Ceasa, mantendo o município de Atifé. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, chama agora a Torre de Salvador em 18, decimal 95. Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Bom dia, Romeu Fox Lima, prosseguindo. Através do parque do Pessoa Sul, vai tentar voo direto ao parque 5 BTA. Lidado da presente, aproximação direto para o Pátio 5, vento no 30 graus, 12 nós. Afirmação, direto para o Pátio 5, vamos ver o foco do Pátio. Juliette, porção 09, está 3198. 09. Nome de estado é Renato, confirma. Agô, Fenipó, a vete que é o da Renato. Estado Gol 1094. Roger Wood, Oscar Golf Nippon, autorizado pista 97, vento 940 graus, 12 nós. Formação de tráfego. um Robson 44, um Alfa TR 50, original Alfa TR 50, à sua direita, prosseguindo para o Pátio 5, não irá interferir. Autorizado, ajuste ao time 1095. Ah, senhor, eu vou avisar o contrato. Está autorizado o pouso 97, o trem baixo, Ricardo Alves, Agostão. Romeu Foslinha, Romeu Foslinha, por informação, tráfego com a aeronave de asa fixa, com pouso autorizado pista 97, reporte polo controlado, parte da EVTA, vento 1.40 graus, 12 nós, milímetros. Afirmativo, está ciente a aeronave na final da 17, vai pousar no pátio 5 na EVTA sem interferir com a visão. O Romeu Foslinha informará polo controlado. Mantenha 500 pés pro do Ceasa, aguardando transferência de comunicações. Tá mandando 500 pés pro do Ceasa, prestes a bloqueio, aguardará as instruções. Gente, mantenha a posição a 500 pés, aguarde transferência e confirma a matrícula. Papa Tango, Yankee Romeu Bravo, acionado 0145. Yankee Romeu Bravo, sim. Papa Charlie, Papa Delta, prossiga na proa do Ceasa, aguardando as três comunicações, mantendo no 1510. É o voo 9094, desceu Momo. Yankee Romeu Bravo, Santa Torre, Salvador, frequência 1-18, desceu 1095. Yankee 1094, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo 370, obrigado. Sim. E aqui o meu carro está com piloto de Salvador, senhor, com intenção de pouso no pátio 3 para embarque de passageiro. Está na rotatória, já comprou a da 17. Reporte vertical de Lauro de Freitas, o Yankee Romeu Bravo. Reporte da vertical de Lauro de Freitas, grato. Bosca Golf Uniforme, no solo 1-2, frequência livre, Patrícia. Lima, frequência livre, considere solo 1-2. Bom dia. A posição, comandante, só mudou a nomenclatura. Dário Papa Delta, chame agora a Torre Salvador em 1-8 desse moral. 1895 Delta, graças a Deus. E é o Papa Papa Charlie Papa Delta, está na entrada na prova da rotatória. Dário Papa Delta, reporte vertical da RMA. Desculpa, senhor, conheço essa posição. Ok, sim, o senhor está... Confirme a posição visual que o senhor se encontra. Exatamente no setor norte do aeródromo. Estou chegando aqui na posição rotatória. O senhor está seguindo o BR-324, não é isso? Sim, senhor, eu estou um pouco ao norte aqui da BR, dentro do corredor. Ok, sim, o senhor vai reportar a vertical da rotatória? A antiga rotatória, que agora é o Ceasa, reporte vertical do Ceasa, o Charlie Papadel. Charlie Papadel, vai reportar. Torre, gol no 864. No 864, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Torre Salvador, Yankee Romeu Bravo, vertical de Lauro. Yankee Romeu Bravo, dá presente autorizado, agilizando o cruzamento direto para o pátio 3, Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, ciente, já agilizando, senhor, grato. rotatória, outra Papa Delta. Ok, Charlie, Papa Delta, efetua espera na rotatória com curva pela esquerda. Charlie, Papa Delta. Yankee Romeo Bravo, o senhor efetuou o cruzamento da, do campo. Confirma a posição do senhor. Jaro Pátio 3, senhor. Solo controlado. 7 Romeo. Ok, sim, a frequência livre. Grato. No 864, pouso autorizado, pista 90, vento 130 graus, 10 nós. Efetuou, segundo 864. Sim, sugesta peça, aguarde só. Papa Delta, pouso autorizado, pista 97, o vento 130 graus, 10 nós. Charlie Papa Delta, autoriza direto para o pátio 3. Está autorizado. Dá presente direto para o pátio 3, o vento 130 graus, 10 nós. Certo. Iniciar ataque, o mesmo vai passar a retaguarda, né? Na chamada de 2 minutos. Gente, Serra Índia Alfa, desça para 4 mil pés, altímetro 1015. Pátio 3, reposto solo controlado, 120 graus, 10 nós, 1015 no ajuste. Charlie Papa Delta, abri um pouco aqui pro X só para não sobrevoar a base. Quatro alfa Juliette, da Juliette. O meu patrão confirma o horário da notificação. Autorizado para Sierra, novembro de Letian, que via rota do plano, 1.100. Decolagem de pista 7, curva à esquerda via corredor forte. Transponder 0150, controle Salvador no 20218. O 2685, alterno 2545. Papa Delta, considere solo ao zono 9, frequência livre. Papa Delta, posição 1. Sim, vou contactar em frente, só um instante. Obrigado. Autorizado, chame na papá para ingresso e decolagem, meu foco de lembro. 864, Juliette, função 02. Azul, 4207, na escuta. Assim que o banco da Gol ingressar no gate 02, autorizado, puxa no 01, chama o táxi. Vento 94, 94, 0 graus, 12 nós, decolagem autorizada. Eu apresento o programa direto da Pantanha. Autorizado a alinhar e decolar, 94, 0 graus, 12 nós. Decola. 120, mantenha a proa do corredor forte, chame o controle, frequência 120, décima 8. Então, regresso, bom voo. Afirmativo, 208, Romeu Fox Brasileiro. Controle, Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Brasileiro. Juliette Sossego, autorizado para Serra Bravo Lima Eco, via roda do plano de voo, nível 065. Decolagem fixa no site, primeira curva à direita, via correção. Restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5541, controle Salvador, 120.8. Correto, chame a torre para acionamento 1895, legal 095. Romeu Golf, Juliette Golf, é o controle. Tiroso Romeu Alto, autorizado, ingresso para o 97, reporte alinhado com. Tem a posição, o Golf, Juliette, Golf, está assinado 0146, vamos ver. Não, e aguarde o cruzamento da final da 10, temos traços para a final da 10, Golf, Juliette, Golf. Golf, Juliette Golf, confirme notificação realizada, estava aí em Salvador. É. Fala, meu Golf, confirme o deslocamento. Não, Robson 22. Robson 22, sim. Mantém ali a proa do Montserrat, para não interferir com o tráfego nacional, aguardando para prosseguir Serra Whisky e Delta Lima. Bom dia, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, o altímetro 1095. Quilo do Meosca, decolagem autorizada, 57, não 40 graus, 12 não. Uma via de saída da EL para o nível 360. Israel para o 360, 3, 1, 9, 1. Puxando 6200, voe direto em SAP. Aguardando o serviço 366, puxando 6200. Golf, Juliette, Golf, confirma intenções após Serra Luís de Santa Lima? Tem o caminho, aí aparece para sair para sobrevoo na Rio Vermelho. Agora o cruzamento da presença entre sempre drone, aqui atrás para o Oeste do Leblon. Afirmativo, livre cruzamento estacional do Rio Vermelho. A Papa Serra em controle. Nossa informação, tráfego 12 horas e 4 milhas. Robson 22, mantendo 500 pés. Não interferirá no seu procedimento. Do tráfego. Tony, bom dia, Papatã e do Silo, meu amigo. Romeu Oscar, um Romeu Pés, corredor Axé Reporte Frota Bar. Se autoriza 2500 de leva de cima. Descendo, abraço. Apenas um Romeu Pés, se possível, direto de China, aguardando a ascensão, o quilo Romeu Oscar. Uno 9 abaixo. É bom, tá onde você vai ser, Roberto? É. Sim, você pode esperar todo o meu. Sim, para o controle. Juliette Oscar X, decolagem autorizada 17, vento 90 graus, 12 nós. Decolando 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 0126, controle Salvador 1202. Torre Salvador, CRA em Java, estabilizado. Passa a máquina, confirma que é o bem alternado, economia. Estabilizado na Senador do Céu. Em aproximação, aguarde pista livre. Entendi, eu poderia confirmar se o passo 3 está disponível em geral? Entendi, poderia repetir? Poderia confirmar se o passo 3 está disponível para aviação geral? Apenas para desembarque e embarque, não para penúltimo. Ok, então eu vou prosseguir para o passo 3 então. Para Serra Brava, Golf Lima, dia 398, 27 até Monto, nível de voo 36. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita. Transponde 5001, controle Salvador no 2028. Eco, decolada aos 28, chame controle, frequência 120.8. 120.8, Juliette Ascaré. Volta Mike Yankee, autorizado acionamento, chame DACA. Correto, chame pronto, portão 04, 2, 5, 3. Chama na próxima, tá tudo bem. Juliette, Oscar, Eco, Dubai, mantenha no meu pé, corredor Axé. Terra, Juliette, Oscar, Eco, reportando o Farol da Barra. Gente, vai manter Bio, reporta o Farol da Barra, Juliette, Oscar, Eco. Controle com Azul 4207, passa a Rio Verde. Azul 4207, contato, radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. Da El 340, Azul 4207. Controle, Golfo, Juliette, Golfo, está no final do Del Rey, ele vai reportar para a Unifica. Gente, Golfo, Juliette, Golfo. Controle o Romeu Copa Sete Lima, fica na 20ª vida. Controle o Romeu Copa Sete Lima, atingiu a 20ª vida. Gente, o Romeu Fox Trot Lima, informa que chamar de pouso. É mais 7 minutos, ao 37. Gente, copiado, frequência livre para coordenação, Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Afirmativo, vai poderar. Autoriza para de Leda para o Azul 4207. O 4207 está autorizado a presente direto Leda. Leda na prova, obrigado. 6200, após estátua, vou encerrar Vitor 366, desça para 2500 pés, o altímetro no 0 no 5, RNAV pista no 0 está autorizado, reporte passando a posição. 7, descendo após estátua para 2500, autorizado o RNAV da 10, o Oceanar 6200 vai igual Serra Vitor 366 após estátua. Prontinho, e para essa informação, tráfego 1 hora. Estamos rumo milhas, mantendo no meu pés, é um bravo novembro 2, papá, eu vou ir nos corredores visuais. Gente, do tráfego é o mesmo no TPS. Costa ciente, informo tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 5.500 pés para 2.500 pés, um R2.20. Eu acho que a frequência livre para a coordenação. Bom, qual centro de permanência no PAD 3? O Terra Uísca Delta Lima para o Rio Vermelho. Reporte iniciando sobre voo. Wolf e Juliet Wolf. Está 3191. Passa 190. Também centro Recife, 125 décima 1, alterna 28 décima 8. 251, 2391. Juliette, Oscar Eco, controle. Informo que não recebo o modo Charlie. Juliette Osteco, informo que para sua frente, um Robson 2-2, mantendo 500 pés, sobrevoando o bairro do Rio Vermelho. Frequência livre, vou meu Fox Trot Lima. Pedro 91 na controle, prossiga. E temos 1288, alternando 260. Gente, 1288, alternando 260. P895 autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeu, via Peso Luno 0, Pobá, via Peso Luno 6. Osman, DCT, com fim, Operador 21 até Mochep. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5577, controle Salvador no 20.8. 1895, uma boa semana, até a próxima. Comente. Salvador, muito bom dia, 6200, Chanel Machado travado, avistando, R-Nave da 10. Chanel 6200, todo autorizado, 590, vem no 30 graus, 129. Autorizado, pouso, parou, Chanel 6200. Então, reporte ingresso no corredor Bonfim. Informe o ponto de cruzamento aí. A Bahia de Todos os Santos. Eu vou no bar do, da praia, do farol da Barra, mantendo um no mil pés, prosseguindo para Lençóis. Confere? Autorizada ascensão ao 065, o Juliette Oscar Eco. Juliette Golf, no sobrevoo do Rio Vermelho, copiado. Confirma como recebe? Bate-copia. Confirmo como recebe o controle nessa frequência? O 4207 vai passar 80. Gente, o 4207, confirmo como recebe? 45. Gente, chame o centro Recife em 1251, alternando 288 e ainda 126.0. 4, puxa acionamento. Portão 4 autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi. Está para o meu papai ver da Juliette, Red Copy. Então, Juliette, vamos ficar aí para o controle? Confirme como recebe o controle nesta frequência, nessa posição? Call code 5564, depart Salvador frequency 120.8. Autorizado, chame na Oscar para ingresso de chamada. Como recebe o controle? 5%. Copiado. Para o serviço de informação de voo alerta, chama agora o centro Recife em 1288, alternando 26.0. Bom dia, Ocean 6200, livrou ponto próximo, escuta. Boa, Ocean 6200, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Segue Alfa, senhorita, chama antes da Juliette, 6200. Juliette, Oscar Eco, agora recebo o modo Charlie, passando 1.200 pés. confere? Sim, sempre no momento para a sua posição, Igreja do Bonfim, solicitar ideal 300 para Lençóis. Prossiga direto Lençóis, atenção 065, o Juliette Oscar Eco informando Nivelado. Gente, direto Lençóis vai informar Nivelado, Oscar Eco. Vitor, chame na babá para o julgamento. Romeu, Babá, Vitor, Juliette, 5 POB, autonomia de 3 e 42, alterna Campinas, pronto para ataque. Só confirmando 175? Afirmativo. Direita via Índia, ponto para a torre, 1895, KNH 1095, bom voo, Gol 1556. Ciente, direita Índia, ponto de espera 118, 1015, obrigado, bom dia. 6200, Juliette, portão 08. Ingresso na via Juliette para o portão 08, na linha 6200. Doutor Damito, Romeu, Golf Vitor, na Lima 121, décimo 9. Oscar Mike Yankee. Autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto para pista 97. Nossa Golf Kilo autorizado, cruzamento da 1735 na linha 1219. Espera, tá pronto, Gol no 556. Gol no 556, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 140 graus, 12 nós, ajuste de altímetro no 015. Alinha e decola da 10, Gol no 556. Pro 36, desça para o nível de voo 080, na proa do Serra Vitor 368, procedimento RNAV, o altímetro 10, 15. Descendo para o nível 080, da 3436. Oi, Salvador, com a Oscar Mike Yankee, aliado pronto. João Mil, Oscar Mike Yankee, decolagem autorizada, pista 97, vento no 40 graus, 12 nós. Oscar Mike Yankee. Lulu? Qual o horário da notificação? Gente, aguarde. O meu golfinho está autorizado ingresso no pátio 1 até o pátio 3 autorizado.